brasileiro, brasileiro. Aquela noite, a noite, a noite. No cinema, cinema, cinema. Eu me lembro desse dia, como se fosse hoje. Um mano que não pensava, hoje ele pensa. Uma simples atitude trouxe belas consequências no cinema. Numa quarta-feira à noite, eu me lembro desse dia, como se fosse hoje. O filme lá passava, eu nem prestava atenção. Viajei e segurei em sua mão, inseguro, aflito, com medo do futuro. Com um compromisso, eu tava em cima do muro. Sem coragem pra falar pra ela o que eu sentia. Não sabia se era amor ou se era fantasia. E de repente ela me beija, a verdade veio à tona. O louco inseguro por ela se apaixona. Sem pensar nas consequências, sem medo de falar. Logo em seguida eu te pedi pra namorar. Tava feliz com o que tava acontecendo. É meio estranho, mas vivendo e aprendendo. O simples fato muda a vida de um homem. Um elogio, um abraço, qual é seu nome? A consequência, a recompensa que a vida dá é resultado do que você plantar. O simples fato muda a vida de um homem. Um elogio, um abraço, qual é seu nome? A consequência, a recompensa que a vida dá é resultado do que você plantar. Uma família e uns amigos de responsa. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não sei te explicar, é uma solidão interna. A mente poluída com as coisas dessa terra. Mas que nada, o melhor tava por vir. Eu comecei a acreditar em alguém que morreu por mim. Pregado numa cruz, sofrendo pelo meu pecado. Ressuscitou e hoje tá do meu lado. Viver pra Deus é muito louco, irmão. Que pra todos os seus problemas ele tem a solução. Cheguei aqui, eu não vou olhar pra trás. Tirei a conclusão que hoje eu vivo em paz. Eu tenho sede de esperança e de amor, eu tenho fome. Às vezes o simples fato muda a vida de um homem. Apelidado Bob, amar minha virtude. Essa é a recompensa de uma simples atitude. Às vezes o simples fato muda a vida de um homem. Um elogio, um abraço, qual é seu nome? A consequência, a recompensa que a vida dá é resultado do que você plantar. O simples fato muda a vida de um homem. Um elogio, um abraço, qual é seu nome? A consequência, a recompensa que a vida dá é resultado do que você plantar. Deu tudo errado, me deu alguém pra amar. Me fez acreditar, me deu força pra lutar. Esse simples fato me fez parar pra pensar. Que a porta que Deus abriu, ninguém consegue fechar. Mesmo estando cego, eu consigo te enxergar. Mesmo estando mudo, com Deus eu vou falar. Mesmo sem sentido, eu consigo te sentir. Mesmo estando surdo, Deus, eu consigo ouvir. Ó Jesus, te agradeço por estar feliz. A sua bênção, seu amor foi o que eu sempre quis. Quem ama não desiste, porém suporta tudo com fé. Esperança, paciência é o que me mantém de pé. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha fé que um dia tudo vai mudar. Às vezes o simples fato muda a vida de um homem. Eu sou o apelidado Bob. Às vezes o simples fato muda a vida de um homem. Um elogio, um abraço, qual é seu nome? A consequência, a recompensa que a vida dá é resultado do que você plantar. O simples fato muda a vida de um homem. Um elogio, um abraço, qual é seu nome? A consequência, a recompensa que a vida dá é resultado do que você plantar. Eu sou o apelidado Bob.